ZYC 228 em 92,5 MHz. Rádio Sampaio FM Digital. Liderança em audiência. Uma empresa do grupo Gileno Sampaio de Comunicação, Palmeira dos Índios, Alagoas. Continue na